O Ministério Público de Minas Gerais denunciou por tentativa de homicídio, por motivo fútil e sem possibilidade de defesa da vítima, um homem que atropelou e feriu gravemente três pessoas em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, após brigar e ser expulso de uma boate da cidade. Segundo investigação policial, no dia 25 de março deste ano, por volta das 4 horas da madrugada, depois de ser retirado de uma casa de shows, o homem pegou um automóvel e atropelou três pessoas que estavam nas imediações. Após atropelar e causar lesões graves nas vítimas, o motorista tentou fugir, mas foi perseguido pela polícia até Alpinópolis, município a 38 quilômetros de Carmo do Rio Claro. O homem, ao ser abordado, ainda teria xingado e cuspido nos policiais. Diante do ocorrido, o Ministério Público denunciou o motorista por tentativa de homicídio com dolo direto, que é quando o autor do crime age com a intenção de matar, por motivo fútil e sem dar possibilidade de defesa às vítimas. Na denúncia, o MPMG pede à Justiça que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.